Rangel. Tamo junto. Você sorri com os olhos, eu abro um sorriso pra te ver sorrir. Quando você fecha os olhos, eu te roubo um beijo e devolvo tudinho. Você me prende, o pior é que eu sinto mais livre amarrado em você. Risquei a palavra ciúmes do meu dicionário, eu botei, deu pra ver. Me esforço pra te merecer. Será que cê deixa eu cuidar da sua vida e morar na sua casa? Será que cê deixa eu deitar no seu colo, no chão, no tapete da sala? Será que cê deixa eu ser sua opção numa noite de sexta? Será que cê deixa eu sei que cê deixa? E você sorri com os olhos, eu abro um sorriso pra te ver sorrir. Quando você fecha os olhos, eu te roubo um beijo e devolvo tudinho. E você me prende, o pior, eu sinto mais livre amarrado em você. Risquei a palavra ciúme do meu dicionário, eu mudei, deu pra ver. Me esforço pra te merecer. Será que cê deixa eu cuidar da sua vida e morar na sua casa? Será que cê deixa eu deitar no seu colo, no chão, no tapete da sala? Será que cê deixa eu ser sua opção numa noite de sexta? Será que cê deixa? Será que cê deixa eu cuidar da sua vida e morar na sua casa? Será que cê deixa eu deitar no seu colo, no chão, no tapete da sala? Será que cê deixa eu ser sua opção numa noite de sexta? Será que cê deixa? Eu sei, eu sei que cê deixa. Eu sei que cê deixa. Rick Rangel, Gustavo Lima. Valeu. Tamo junto.